Okay, thanks, prosiga. O 1620, centro Recife, solicita que o senhor mantenha a saída. A manter o 1620. Ground, Ocean Air 6210, runway booking. Ocean Air 6210, please be back to the taxiway Alpha Juliet Gate 04, 841. 841, Alpha Juliet 04, Ocean Air 6210. Approach, passenger to 2231 after Momo, could you coordinate with Recife Center? After Momo, if we are cleared to fly direct to Barreiras. Passareiro 2221, Roger, stand by. Thank you. Guardião 0700, frequência livre. Solo, aqui o 6919, sem estacionamento, pronto para o pushback. Can I fly direct but up? Passareiro 2231, after Momo, fly direct to Barreiras. Okay, after Momo, we clear that fly direct Barreiras 2231. Olimpo 03, está autorizado Alfa, me reporta para o cruzamento do 1028 na Delta. 3190, passa 190 com informação. Papá. Tan 3190, ação de indicação, autorizada a chegar da Mari, desça para nível de voo 050. 050, Tan 3191. Solicita a Duna, o Tan 3191. Tan 3191, autoriza ITAP. ITAP, Tan 3191. Controle Gol 9070, passa 1600, boa tarde. Gol 9070, contato radar, saída da EL, submantém a nível de voo 360. Sobe 360 na saída da EL, Gol 9070. Saída da EL, submantém nível de voo 360. 360 na da EL, solicita proa de Leda. Ah, 3145, mantenha no perfil. Você no perfil, tá? 3145, pode voar da EL? Autorizado da EL, tá? 3145. Da EL, tá? 3145. Mike Echo Delta, chame torre 118, desça 6. 118. operador, boa tarde, 14206-260-150-Papá. Azul 4206, sua identificação, desça para nível de voo 050, chegada Mare. É, 050, Mare, 4206. Azul, senhor 013. E a Índia, quando pronto, torre 1986, a ponte da 10, 1902 agora, 6919. Falou, só 15 Papa, escrito Menem, from Tatsui, India. Um hot shot, 110, contact the tower, 118, small 6, turn 81013. Desça para 2000 pés, ajuste no 013, autorizada a sinal LS, após estabilizado. Autorizado, descida para 2000, 1013, após estabilizado, para 3190. November 15 Papa, mantenha the instruction to departure. Gráfico Luiz, iremos entrar em contato com a torre. Carregador no 70, voo na 070. Bravo que Luiz, que mantenha espera no setor sul, aguarde transferência para a torre. Gol 9070, chame Centro Recife, frequência 1251. 251, obrigado. Passarei do 2231, contact Recife Center, 125.45. Ok, 367-125-45, thank you. Papatango, Bravo que Luiz, que mantenha no setor, chame a torre, 118.6. Wait a moment, sir. Ok. 16 está autorizado direto, e TAP descendo para nível de voo 050. TAP 050. Tan 3145, chame Centro Recife, frequência 1251. Recife 251, Tan 3145. Please understanding about the departure. I'd like to inform you, you will make the same departure as we said when you called me to receive the first aid sequence. So, you will make dial. Leda and by direct bridge position. Dael, Leda and bridge. The route will be the same. Upper Zulu and Zero, map, direct Luvito, Lima, Uniforme, Vitor, Tango, Oscar. Direct Bravo, Bravo, Charlie. Direct Bravo, Bravo, Charlie. Direct Tokyo. Upper Zulu, Sixth. Direct detail, we've done mostly Dael. Dael, Leda. Then fly direct to Breed position. Breed, upper Zulu 10, Smart, direct Luvito, and Barbacena, Bravo, Bravo, Charlie. That's affirmative, okay? It's the same departure and the same route as we cleared you a minute ago. You didn't understand? It's the same departure. It's not different if you are want to change the runway. Yes, that's affirmative. Disregard this position, Mogmi. Disregard. Okay, we'll disregard the ship and we'll fly the right time direct to the LZM at the airfield. And as of now, we're clear to flight level 430. Yes, 430. Maintain 430. Maintain 430, thank you. 4151. Contact now Salvador Tower, 118, decimal 6. Not at all. O 4206, descem para 2000 pés, ajuste no 013, autorizada a sinal IS, aporta estabilizado. 2003, estabilizado no localizador, TAM 3190. TAM 3190, completa final, chame torre 118, decimal 6. 1186, TAM 3190. Controle Salvador, boa tarde, Azul 6919, Dael Leda, passa 2000. Azul 6919, contato radar, sede da El, submantenida de voo 340. 3400, 6919. Possibilidade de voar Leda, o Azul 6919? Autorizado, Azul 6919. Obrigado, voa direto Leda, 6919. Sanef 201, cruise to Galeão, flight level 360, runway 10, right turn after takeoff, dial the path string, level transition, and then bridge. Dial to Zulu 10, after SMAP, after Luvito, after Barbacena, after compound flight from Wolf. Post control frequency 120.8 and at pulse 5137. Five, one, three, seven, off Ocean MC 2 and 0. 2201. Bridge back, all right, to report to ready to push back and set up. Utilizar o localizador 4206. Azul 4206, completo final, chame torre. 118 desse momento. 26, boa. 40, vai decolar 110, curva direita na saída coral. Controle Salvador Fere 120 desse 8. Trans ponta será o 0274 e a Golfo 677. Nível 140, decola na pista 10, com primeira curva direita, saída coral. Controle Salvador 120, decima 8, aciona 0274 pela Golf 677, 5495, botejamento está correto, estamos prontos para o direcionamento. Tomara. Otan 3190, livrou. 3190, autorizado o táxi de Alfa Juliette, posição 0541. Alfa Juliette, portão 5, bate 1, Otan 3190. Salvador, boa tarde, é o Papatango, Novembro, Eco Romeu. Papatango, Novembro, Eco Romeu, mantém as condições de Eduardo, o Eduardo Xé, reporta a entrada da barra. Eco Romeu, manterá o corredor Axé. Departure November 415 Papa 2000 climbing to flight level 430. November 415 Papa with a cut climbing to flight level 430, dial departure. Climb to flight level 430, 415 Papa. Agora estamos aqui na proa do farol da barra. Yankee Mike está mantendo no meu pé? November Yankee Romeo mantendo meu pé. Sim, corrigindo, November Yankee Romeo. 1869, 1360 Brasília. O Gol 1869, está autorizado Brasília, de onde voo 360, vai decolar da 10, curva direita, na saída Arbor, Elefa, e Alfa Zulu 17, após a Pino, após conforme rota. Controle Salvador, PN 120, decimal 8, transponder 5141. Autorizado para Brasília, ao nível 360, decolando a pista 10, na Arbor, Elefa. Aper Zulu 17 aerovia, depois Tapino. 1208 ao controle, 5141 ao transponder, gol no 869. 869, está pronto, gol 1869. Qual Salvador, boa tarde, gol 4206, de Brasília, 10. O 4206, está autorizado táxi via Alfa, Juliette, para a posição 0841. Alfa Juliette, 08, 4206. O November Yankee Romeo está autorizado, direto ao destino, subindo para 2.500 pés. November Yankee Romeo autorizado, aprovado o destino, subindo para 2.500 pés. 2.500 pés, November Yankee Romeo. Tu 6919, chame Centro Recife, frequência 1251. Recife 251, bom. Tango November Yankee Romeo, não recebo o seu modo charter. Estacionado agora, November Yankee Romeo. Salvador, gol 1645, boa tarde, fica em informação para a Pana, se escuta. Gol 1645, ação de indicação, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste 1093. 1013, ajustar, descendo para 4.000 pés, chegada a Bonf, gol. 206, ingresso de Juliette, posição 08. Gente, via Juliette, 08, 4206. Hi, can you confirm our next waypoint after Lida? November 415, Papa after dial, fly direct Lida. Okay, after dial, direct Lida, and next fixed after Lida. Lida, fly direct Bridge. Direct to Bravo Romeo India Delta Echo, confirm. Affirm, November 415, Papa. Thank you, 415, Papa. 8, transponder 5143. Instrutor 3567, autorizado Brasília, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, no perfil da árvore, transição Elefa. Aperto Zulu no 7, a primeira rovia até Pino, 208 controle, 5543 transponder, 3567. 3567, posicionamento correto, só pronto, feedback, treinamento. Amaremos para 3567. November Yankee Romeo 2500. November Yankee Romeo 100, mantenha a 2500 pés. Voo 1166, dando a indicação, desça para nível de voo 050, chegada à malha. Oceana 6143, qualquer dente, descente to flight level 060, bom para a arrival. 060, bom para a arrival, thank you, 6143. Gol 1166, inicialmente mantendo o perfil. Controle, Guardião 06, apitou sul. Guardião 06, irá prosseguir para pouso? Afirmativo. Chame torre 118, desce 16. 1186. Bianchi Romeo, livre a sessão, nível de voo 085. Olha bem, Romeo, autorizado, voo 085. Papa Tango Lima, que você poderia passar uma parte para a gente decola? Autorizado Vera Cruz, a mil pés, vai decolar da 17, curva de direita, corredor Axé, controle Salvador 120, decimal 8, transponder 0122. Tem uma quilômetro de way, quantas pessoas a bordo, beleza? Gente, única borda, está na metade, torre 118, decimal 6, pois de centímetro, no 013. Sinal LS, posso estabilizar. Motivo, 2000 pés, descendo, está autorizado, sinal X-ray, reportarão estabilizado, gol. 6143, com 1869 com 178, uma autonomia de 3 horas e 40, alternativa Campinas. Gol 1869, está autorizado o táxi em C.710, torre 118, decimal 6, ajuste altímetro no 0, no 3. E em Índia, no ponto 0, torre 118.6, gol 1869, grato. 3567 para pushback, acionamento no 03. 3567, está autorizado, são fantásticos. Chamará para um táxi 3567. Now the Chinese 6201 on position number 4, request position done. Confirme. Requested to start up and push back. Affirm on position number 4 of Chinese 6201. Wait a moment, you are number 2, Ocean F 6201. Standing by number 2. Corrigindo, 3.000 pés. Ajuste no 0 no 3. 3.000 pés, bom, 1 no 1, não me ameaça. Ocean F 6143, descende 4,000 feet, QNH 1013. 1013, pode na outra, Ocean 6143. Salvador, Papatango Lima Kilo X-ray. Papatango Lima Kilo X-ray, mantém as condições visuais no corredor axial no 1000 pés, aguarde fora da barra. X-ray. Para o táxi, Temos 143 a bordo, 3:50, altero na Ribeirão Preto. Livre táxi, ponto de espera, pistão 0 via India e Alfa, 3567, transferência. Via India e Alfa, ponto de espera da pistão no 0. Tá aguardando transferência, 3567. Transferência se eu quiser, boa tarde. Muito obrigado, torre 1286. Ocean S6201, start up and push back approved. Call me ready to taxi. Push and start approved, call me back to taxi 6301. Eu peço 1300, Ocean S6143, descend 3000 feet, clean 81013, reduce your speed 2009. Descend to 3000 feet, Ocean 6143, and reduce it to 2000 knots. Tango, November, Yankee, Romeo, controle. November, Yankee, Romeo, escuta o controle. Confirme seu sinal de pouso. November, Yankee, Romeo. Thank you. Controle, November Yankee Romeo, e estima pouso para 2153, Zulu. 2153, copiado, November Yankee Romeo. Ocean Air 6143, mantém privacy head, limit a localize. Could you confirm why it maintains this heading, please? Ocean Air 6143, Roger, mantém privacy head, limit unlocalized. Ok, but why maintain this heading, please? They confirm the why? Ocean Air 6143, traffic 1 o'clock, 10 miles, northeastbound, mantém 2,000 feet. Ah, ok, Roger, no problem. Maintain heading and the limit is localized. Thank you. Solo Salvador, Azul 4206. Adiante. 06, ciência da Papá, autorização Recife 350. Autorizado para Recife, nível de voo 350, via Peruíbe 58, saída Puca, transição Caju, controle 120.8, torre 118.6, transponder 5146. Autorizado para Recife 350, via Peruíbe 58, Puca, Caju 208.18.6, 5146 no transponder, Azul 4206. Correto, chamamos para acionar. Mantenha 3000 feet. 3000, 6143. Lefa, da presente, para o voo 869? Autorizado, voo 1869. Certo. Bora, vai. E LS, gol 1166, completo final, chame torre 118, decimal 6. 118, boa, gol 1166. Ocean Air 6143, turning left head 150, descend 2000 feet, clean 81013, report established. 2000, 150, I report established 1013, 6143. 5219, caminhante da Papá, coordenação do nível 160, conquista. Trip 5219, autorizado conquista, nível 200, direto, decola da pista 10, curva direita, saída Arbor, após direto conquista, controle 120.8, torre 18.6, transponder 5160. Autorizado, chama o transportar. Tamara. Autorizado, Salvador Conquista, nível 200 da 10, à direita na árvore. Direto VCO, 1208, controle, 1186, a torre, 1160, 35219. Estacionamento correto, chame para o estacionamento. Controle Salvador, Tripa Parro Meu Lima. Parro Meu Lima, prossiga. O Tripa Parro Meu Lima decolou de Serra Índia com Índia, está com proa de Serra Novembro e Vitor Bravo. Vai mantendo 500 pés com dois a bordo. O código alocado é o 2000, o Tripa Parro Meu Lima. Papá Romeu Lima, ciente, acione código 0124, mantenha as condições visuais, 510, ajuste no 013. 0124, Tripa Parro Meu Lima. Salvador, da 3567, decola, Arbor, transição elefa, passa 3000. Então, 3567, contato radar, saída Arbor, submantendo nível de voo 360. 360, 3567. Gol 1869, chame Centro Recife, frequência 1260. 260, gol 1869, até mais. Quando possível, vá a Elefa para o TAN 3567, agradeço. Utilizado direto Elefa, TAN 3567. Obrigado. Bordo, 4 horas e 30 de autonomia, perna Salvador. Salvador, 4 horas e 30. 52 a bordo. Solo, gol 1166, livrou. PIP 5495, autorizado táxi até o ponto de espera, pistão na zero, via Índia e Alfa. Ponto de espera via Bate e Alfa, 3545. 4. Voo no 645, livre táxi até antes da Juliette. O 645 está estacionando no 612. Desculpa, é o voo no 1166, livre táxi até antes da Juliette. Antes da Juliette autorizado, voo Papá Romeu Lima, controle? Ah, escuta, senhor. Papá Romeu Lima, chega que você transponde, não recebo mesmo. É 0124? Aqui. Não recebo nem seu modo Charlie, nem o Alfa. Good morning, I mean, good afternoon. Oceania 6201, Daniel Depart. Oceania 6201, radar count climbing to cat level 360, Daniel Depart. 360, Daniel Depart. Any chance to fly later position? Oceania 6201, clear, later. Clear there, 6201. Papá Romeu Lima, prossiga. Gol 1966. Gol 1166, livre ingresso, portão 09. 09, gol 1166. Papá Romeu Lima, agora estou recebendo o 600. Firma, partido 08. 08, positivo. 1260. 3567, chame Centro Recife, frequência 1260. Camarada, 3567, boa tarde. Falou Minas 08, gol 1166. Gente, então tem que aguardar a chegada do Miro. Eles devem estar chegando aí. Acabou de chegar, obrigado. Ok. Tá, Romeu Lima, controle. Frequência livre para coordenação. Papá Romeu, novembro, X-Ray Golf, desça para 2010, ajuste no 013, autoriza da finalia, você pode estabilizar. Obrigado, entra para 2000, X-Ray Golf, autorizado ali, chamará, estabilizar. 143, runway, located. Roger, taxi approved straight ahead, second one to the, first, the next one to the left, apron 1, position 1. Ok, roger, April 1, position 1, on Juliet. Pushback azul 4209. Portão 08. Autorizado, chame pronto pro táxi. Cliente, pushback 206. 6201, call Recife Center 125.1. 1 Ocean Air 6201, good, have a good night.